And if it bitch tá em casa, põe a noite, vem. Tem muita gente na pista, eu sei que tem. Céu estrelado, brilho da lua, com a proteção de Oxalá eu vou pra rua. Pista, rua, pista, estrada, saindo à noite, varanda madrugada, acompanhado ou sozinho, Oxalá iluminando sempre meu caminho. Uma celebração esta noite merece. A noite é onde tudo acontece. Gente nasce, gente morre, gente feliz, gente sofre. Na noite você conhece alguém, na noite se arruma inimigo também. Sexta-feira, destino Madureira, ninguém fica em casa plantado de bobeira. A noite é onde tudo pode acontecer. Na saída da minha casa levo uma geral, pra não perder o costume, natural, coisa normal. No meu bolso não tem nada, aí negão tá liberado, rala. Tô acostumado, isso não me abala. Vou encontrar com meus amigos lá na praça. A noite é longa e ainda é cedo. A noite é negra, escura como preto, com os amigos sentado à mesa. Refrigerante, salgado, cerveja, comendo, bebendo, escutando um som. Um irmão chamando o outro de sangue bom. Basta ser malandro para perceber que a noite tem muito pra te oferecer. Comemore esta noite, ela merece. A noite é onde tudo acontece. Festeja a noite. A noite é onde tudo pode acontecer. Na noite mataram, prenderam demais. Na noite tem gente a caminho da paz. Mãe preocupada, rezando fé em Deus. Eu gosto da noite, ela escura como eu. Já deu 5 horas, o dia vai amanhecer. MV Bill, voltando para a CDD. Outro dia, outra noite vai chegar. Vamos que o som não pode parar. A noite é onde tudo pode acontecer.